Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse. Denis, o brabo. Quando eu passo de caminhonete, os peba me encara, eu encaro um guru. O som exalando, paredão no pau, grave batendo, fazendo tuque. Eles querem meu beijo, querem minha pegada. A sombra do meu chapéu tá que tá disputada. Eles querem meu beijo, querem minha pegada. Sabe que a morena de chapéu é brega. Bota pra tora, bota, bota pra tora. Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar. Bota pra tora, bota, bota pra tora. Joga o copo pro alto e começa a acelerar. E aí? Fazendo tudo.